das aparelhagens. Há mais de meio século com você. Com você. Novo Treme Tudo Vanguard. O xodozão de Curuçá. Chegou! Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Vamos lá! Só quem tá feliz, joga a mãozinha pro céu aí que eu quero ver! Quem tá solteiro, dá um grito! Quem vai amanhecer na rua muito chapado, faz barulho também! Tem alguém do Flamengo aí? Tem alguém do Corinthians? Maestro! Quem é do Paysandu aí, joga o bracinho em cima aí que eu quero ver! E a galera do Clube do Remo tá aí também, não tá? Olha, gente, parabenizar meu parceiro Edmilson. São 12 anos de tradição, programa Janelas para o Passado. Edmilson, você é um cara que eu admiro muito. Sucesso na tua trajetória. Eu sou fã do seu programa e hoje a gente está aqui, claro, levar alegria a todo o povo de Marapanim e região, viu, gente? A festa tá bacana, eclética. O Fabino e o Rafa 3D já mandaram muita música dançante. Mas o meu amigo Edmilson falou: Valdo, toca pro nosso povão jovem também de Marapanim um pouquinho. E a gente vai embrasar desse jeito. Para a produção, Arthur, Anderson, Fabino, Rafa 3D. Valdo Alves, pra começar! Vem pra bem feliz, man. Dance, balance, dance! Alô, boneco dado, considerado você que veio! Ele é Luciano, sua primeira dama, o Thiago tá aqui também! Alô, Juan, fica do de aço! Ele é, este é, meu irmão! Certeza é vencedor. Olha quem tá por ali também, família. Léo da Ótica Clinótica. É o nosso padrinho. Nome e sobrenome. Alô, Marapani. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pro céu. Só quem é sincero, quem nunca traiu, joga a mãozinha pra cima e faz o vizinho. Bom, fica do Gerson, meu parceiro Adelson. Do Mundo do Frango. Fude do Madrugadão por ali também. Vamos fazer o Gerson da Sky. Todos os meninos por ali, a Jose também. Toda comitiva. Família Favasso. Boneco tá foi pirando. Ele o Thiago. Bora, meus primos do Vanguard. Avisando geral. Próximo final de semana vamos estar em Macuripeu. Festival do Bacuri! Tem Vanguard também! Na festa do Forrozão do Sorá, bem-vindo aqui do Pará! Vamos estar no Festival do Sanambi no Camará! E o Forrozão do Chapéu Quinto, aquecendo é ele, Fabinho! Vanguard! Alô, Marapani! Vai! Treme Tudo Vanguard. Canal Master CD, site Melody Brasil, site Melody Pará. Família Trindade Guarajubal, essa família representa. Tá todo mundo fazendo vizinho. Tá na hora. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, e canta bem alto. Eu tô solteiro. Mais alto, vai. Eu tô solteiro. Só quem é sincero vai jogar as duas mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro. Mãozinha pra cima, pro lado e pro outro. Mãozinha pra cima, pro lado e pro outro. Pro lado e pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Vai, pro lado, pro outro. Apaga tudo, produção. Maninho. 5, 4, 2, 1. tá valendo! Francisca tá na área. Ok, let's go. Moleque bom. Alô, Arthur. Bora embraçar, bora embraçar, bora embraçar, vai. Olha o Frank, olha só a primeira. Bora, Frank. No máximo, garoto. Cunhado do Curumim. Lá tudo da produção, meu irmão. Pode crer, vai, vai. Minha amiga Thaia tá de aniversário hoje. E claro, não podia ser diferente, mas veio comemorar no som que ela dá valor. Qual é o som, ainda? Fala pra mim, fala, fala pra mim. Treme tudo, Vanguard. Senta, vai. Obrigado, comadre Pele, a Samanta de Curuzá. A galera que é fronteira. Tá no Vanguard, claro, bichinho. Hoje, o Murilo, Nego Bandoleiro. Alô, Léo Clinote, cara. Fabiano Carvalho tá por ali, a Fátima também, todo mundo! É o Papo Fabiano! Hoje eu vou pro rolê! Ei, ei! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar! E Júlio Pessoal do Samba Bem no Camará! Vanguard no domingo! A galera de Guarajuba vai cair em peso por lá, mais uma do Caiado! Paulinho Gama! Hoje eu vou virar! Se der e tá tocando! E o que? Afinal de contas, o festival da Pata do Caranguejo, Guarajuba, o novembro! Alô, Flávio! O Vanguard tá chegando! Pra engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na Pepe. Minha mulherada! Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na Pepe. Toma, toma, toma, toma, toma. Novo Vanguard! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na Pepe. Novo Vanguard! Toma na Pepe. Toma, toma, toma. O Diego também, o Juninho, o Thiago! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na Pepe. O Cascado, minha Edilene, meu parceiro Belto, minha família, família mais pólvora. Olha o boneco Tato representante. Bora, Maestro Nalivinha! Gravidar, a culpa é sua. Deixa comigo. Você quem... E a família, mais pólvora, tá na área. Todo mundo aqui no Vanguard. Bora, Júcio, no máximo, minha filha. Bora, Jefferson. Vai de boca, vai. Quinta bar, o bar oficial do Vanguard. Segura, mãe! Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley Safadão. O meu prefeito, Ronaldo Vilhas Guilherme. Imagina. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem, já são 5 da manhã. Aí é culpa do Valder, do Farinha, do Rafa, meu irmão. A culpa não foi minha, a culpa foi do Fabinho que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Duvaldo que tava tocando aí, já do Rafa do Veio. Como é que é, mano? Os Cobra Verde. Obrigado também, o primo Edson. O meu parceiro Berço também tá na área. O Chibica. Obrigado, parceiro Francis. Ele é o Lulu, Francis do Camarão. Esse tem o nosso respeito, o nosso carinho. E doida! O som que é uma loucura! Uma loucura! Sunshine, I wait a long, long, long. E doida! Tal da Nike da representante, moleque bom! Galinha! Ele é vencedor! Esse é. Era. O moleque é bom, sangue bom! Ele é. Vencedor! Ele é comédia, lá do bairro Alto, né? É, Nara! Explode tudo! Mais pólvora! DJ Lohan que tá tocando! Segura a Marapone! Próximo sábado, Bacuriteua! Todos a bordo! Pega a visão que o Vanguard tá uma loucura, Marapa! Chegamos! Tá mil grau, tá mil grau! Sandu do que isso é verdade? Será, maestro? Eu acho que tem mais Paixandu aí. Até porque eu vi uma galera de sangue bom. Quem é do Paixandu, joga o bracinho pra cima. Quem é do Papão da Curuzu? Quem acha que o Paixandu vai subir pra Série B, dá um gritão pra mim que eu quero ouvir aí, vai. O Paixandu perdeu, mas quem é do Paixandu dá um grito. Já ganhei, família, eu tô te falando. E a galera do Clube do Remo tá aí, tá? Só a galera do Remo dá uma vaia no Paixandu. A primeira já foi. Quem acha que o Remo vai subir pra Série B, faz barulho pra mim aí. Esse ano tem repá, esse ano tem repá. E quem acha que o Remo vai dar porrada do Paixandu, dá um grito aí. Bora, maestro, na alivia, que o bagulho tá doido. Mais pólvora, maninho! Canhões, artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver. É tudo a produção, moleque, boa! Alô, Vanderson, meu gerente! E não devo a negar. Minha amiga Dayla, de aniversário, já agradecendo todos que vieram, parabenizar ela, para dar ela sucesso, muitos anos de vida, felicidade pra você, viu? E o abraço especial da trilogia. Valdo Alves, Fabinho e Rafa 3D. Toma, tio irmão. Treme tudo, Vanguard. Um, dois, três, vai! Chegou-te daqui também. Aqui. Tô sendo engraçado. Fala, Nainha, parceiro. Obrigado por ter vindo, galera de cara. Tá vendo o que faz o ver? O Nainha é vencedor. Esse é, esse é. Mateus levou. Eu te avisei. A Lulu é vencedora. Vencedora. E o Francisco. Vencedor. Agora, garoto. Mateus. Muito carinho aí, Fabinho, nosso prefeito, o gestor municipal, Ronaldo Trindade. Ele é vencedor. Ele tava em Jarandeu e tá de volta no Vanguarda. Música de lentos, tem que rolar. Pai d'égua demais. É meia-noite, todos dormiram. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto. Não deixe nada pra... Para nascer, de... Meus dedos tocam. Pra tocar no nosso bar. O esquenta, meu irmão. Tua, respirando uma na outra. Alô, Leozinho, cadê você, Léo? Léo da Ótica Clinótica. Se quiseres acordar todo mundo. Ele até, que é claro que sim. Saberem que esse é o nosso momento. Ah, moleque bom. Vou gritar pelos cantos. Faz o seguinte, dá um gole na cerveja e canta bem alto, vai. A vida inteira eu vou te amar. Canta, Marapani! Nossas festas. Baixe nossas festas. Site Melody Brasil. Site Melody Pará. E canal Master CDs no YouTube. Edilã, Melody Brasil. Edino Santos, Melody Pará. Sandro Souza, Master CDs. Bora, boneco Tato, representa. Mais pólvora. O Tebe está na área, ele do Valmin Confecções, o cara que representa no vídeo. Ele é vencedor, vencedor! Na sala, no chão, me bonde do madrugadão. E a cabeça não para, solidão me ampara. Vanguard. Querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo de otário. Novo Vanguard. Não vou. Adelso dominado ponto do frango. É a leitura comitiva. Juan, fica do Giaço, bora Juan. Me provocou. Família Pato Louco lá no Jurunas. Tá todo mundo fazendo o mesinho. Novo Vanguard. Porque eu mereço um recomeço. O Tonel falou: esse Vanguard tá muito louco, cara. O som que é uma loucura. Porque eu mereço. Alô, Murilo! Esse tem história com o Vanguard, ele é vencedor. O Murilo é vencedor. Com certeza é. Porque eu mereço. O que, Marapani? Amar e ser feliz. Parabéns, Daila! Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você. Alô, Fonseiro! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Segura a matame agora. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. É por isso que o tal veio, no Vanguard. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Tá na hora, Marapani! Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Para sacar muito carinho aqui. Eu não quero nem deixar nem de Daila. Suas amigas Maiara, Anne. Essa guerra é você. Todo mundo junto por aí. Ela escorou no meu peito e disse o que que. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você. Vai dançando, vai! Para meu rock! Treme Tudo Vanguard! Treme Tudo Vanguard! Aras PFF! Camila Sapequina de Vista Neg tá comigo também! Alô, Éder! O Sra. Ricardo! Pensando bem, meu bem, o anfinho de aço não tem nada a ver. É vencedor! Vencedor! Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. Olha quem tá aqui comigo, Fabinho, meu amigo Bento. Eu não sou doutor. Ele que é da Cidade Nova, Vista Alegrense de coração. Vem dar aquele abraço no Valdeiro. Esse conhece a história, esse é vencedor. Vencedor. Bora, Bento! Eu disse vaqueiro, o meu pai é doutor. O mato é velho, né, família? A mulher é fronteira do Vanguard. Eu só quero é você. Veio ela e a Samanta seguindo o Vanguard. É vencedor. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. Segura pequena. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero você. Eu só quero você. Bora, França! É você. É forrozão, meu amigo Geninho Batalha, meu vaqueiro. Meu amigo Célio Ninho, estúdio MP4. É o nosso estúdio oficial. Alô, Sérgio Maxi! Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. Adelson do Ponto Frango. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. Fala, Patrick! E meu filho, eu já sei. Vem de Marapani. O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa, ela mora na cidade. Eu moro na zona rural. Ela faz faculdade sempre. Pode dançar com ela, vai, vai, vai, vai. É que a família dela, sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela, sei que não me aceita. Porque a boate de costelina, os primos do Vanguard. Não vou trocar. Ele trouxe o peso mais uma vez. Vou deixar se vencedor de carteirinha, cara. Hoje o Chipica veio também. Gelatinho, parceiro Frango. E o cavalo selado. Ô, Treme Tudo Vanguard. Eu sei que é difícil uma querer se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o pai dela vem. Léo da Ótica Clinótica. E o motivo eu já sei. Só na mãe vencedor. O café é minha felicidade, mas só que ele não deixa, ela mora na cidade. Eu moro na zona rural. E ela faz faculdade sempre tá na... Bora, bora, bora! É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar. Bora, Curu, me pega, Francisca, logo! Minha fazenda. Ela tá feliz da vida com a vitória do Clube do Remo. Ela, sei que não me aceita. Vamos entrar na coração a semana toda. Arthur, a família veio, né, Arthur? Pela cidade, não vou deixar. Traz o nome da mana aqui, Arthur, também, do teu cunhado aí. Chama Arthur da produção. Bora, porrazeiro! Você que trouxe a primeira dama. Aquela mulher que é perfeitinha, perfeitinha, ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Amigo Enes, o cara que tem uma história imensa com o Valdo. A família tropical lá de Marudá. Obrigado por tudo, Enes. Você, com certeza, é um dos caras que conhece a nossa história na região. Valeu, maninho. Ela é toda. Do César Monteiro, toda. Alex, a primeira dama, Anne, Maiara, não é ter considerado também. Ela é toda perfeitinha. O melhor é que ela é toda minha. Ela é toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Empresas Bom Preço de Curuçá. Organização Naldo. Mini Center Bom Preço e Supermercado Bom Preço. Uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. O nosso amigo Romarinho. Para o baile. Transbordador Oliveira, fala Romário. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. Perfeitinha, vai. Ela é toda perfeitinha. O melhor é que ela é toda minha. Ela é toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda perfeitinha. O melhor é que ela é toda minha. Ela é toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Sucesso absoluto! Aniversário do programa Janelas para o Passado, há 12 anos de tradição. Em nome de sua música, ponto com o BR. Sua mãozinha. O Alisson gosta dessa, né, vencedor? O treme tudo. Puxelina, vai. Os geradores, vai com esse vagabundo. Casa do celular. Põe no máximo, gerente. Você fala. Põe pra bater esse gravizão pra mim, vai. Jura que é de pedra o seu coração. Um abraço também pro Delton Brito, tá na área. Cura. Alô, Delton. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Então o que, família? Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, do cheiro de amor no ar. Do cheiro de amor no ar. Maestro Mobob vai chegando, vai detonando. Junto com o Rafa, com o Fabinho. É o som que é uma loucura. Vamos fazer diferenciado, bora lá, bora. Seguro o Tevez, tem uma guarda forza, o do Suraba. E no forza, o do Chapéu. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro da noite de redenção. A vida do lavrador é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro da noite de redenção. Pra reunir mulheres e filhos, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca no meu Ceará. Pra reunir mulheres e filhos, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca no meu Ceará. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. Aproveita, pega a primeira dama. E bora dançar que é o festão. O programa Janelas para o Passado de Milson. Mas quando começa a chover lá no seu. Aproveita, garoto. É milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção. E vê tanta fartura lá no seu sertão. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai. E esse é o forró Juliana dos Teclados. Segura! Viajo nesse teu olhar. Vivo ensaiando coisas pra dizer. Mas fogem todas as palavras. Eu tremo, perco a calma perto de você. Ficar assim já não aguento. É mesmo tormento viver sem você. E Fabinho! Subi o Dr. Léo já falou. Vou criar coragem para lhe dizer. Uniforme do DJ do Vanguarda, Forrozão no Chapéu. Eu sou. É tudo por conta da quilológica, meu irmão. Ei, garoto! Sou como um beijador sem rosas pra. Léo da Ótica Clinótica. Feliz aniversário pra Daila. É muito show ali, meu irmão. Daila, um abraço, Vitinho, Romarino, o Renatino, seca, Franja Louco. Alô, Kiki! Na areia, sou pequenino. Vanguarde! Treme tudo! Coisa boa! Que coisa boa é dançar forró. Na capa da seresta, molhadinho de suor. A gente pega as menininhas, chamega a noite toda, coitadinha. Coisa boa, coisa boa! Que coisa boa é dançar forró. Na casa da seresta, molhadinho de suor. A gente pega as menininhas, chamega a noite toda, coitadinha da bichinha. Conheço uma menina de Caruaru, uma da Bahia, outra de Aracaju. Quando ela chega, o forró vai animar. Estoura. Eu passei no Teves. Quero da dançar. Me confecções. O forró vai animar. Estoura essa paninha. O amo você daqui do lado, né, meu irmão? Conhece uma menina. Fica do dia, esse é vencedor. Uma da Bahia, outra de Aracaju. Vencedor. Quando chega, o forró vai animar. Estoura essa paninha que eu quero dançar. Quando ela chega, o forró vai animar. Boneco Tato Considerado. Que coisa boa é dançar. Olha o boneco mais uma vez. Esta molha tudo. Ele é a sobrinha da Luciana. Gente que pega as menininhas. Alô, Thiago! Alô, que coitadinha da bichinha. Que coisa boa é dançar forró na casa da serra. Bora por informação no Suraba. A Vanguarda forró no chapéu também. Chamega a noite toda, coitadinha da bichinha. Toda a família do Sol Nascente. E a família Trindade de Guarajuba. Guarajuba em novembro, festival Pata do Caranguejo tem Vanguarda. Alô, Flávio! Fala, Caia, tamo junto! Comprei um notebook pra todo mundo notar. Na marra do meu cinto, pendurei o celular. Entrei na internet para o mundo conhecer. Estou ficando louco de tanta coisa. Se liga, se liga! Vejam vocês um namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. O Jaime, o Ricardo, a Paula, a Thaís. Usa camisinha. José, a Manu. Mexo na dela, chupa o cotoce e liga a anote aí! Nossa, menina de Jussadela também! Ponto com muito forró! Aranco aí, vou te contar. É tão gostoso, olha a cara, eu me te conto. É ponto barra. Eu tô Shiba, não trouxeram eles hoje, não. Arroba quilograma com uma sábia, eu nem sei quanto. Me deixou quase maluco. Lática climática! Alô, Delto Brito! Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá do outro lado, mexe. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. É mais seguro, não se usa camisinha. Nem eu mexo na dela. E o Valmão vai tocando, vai tocando, vai tocando. Programa Janelas para o Passado faz aniversário. Quem ganha o presente é o povo de Maraponim que recebe as estruturas do Vanguarde. Edmilson, tamo junto. Esse de mil ser vencedor, vencedor, vencedor, vencedor. Vencedor. Zé Davi, um cachaceiro, desse de pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava, de tão rico ele tocava. Servi... Um abraço também pro Coutinho, o rei do brigadeiro. O melhor brigadeiro da cidade. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabos bebendo gritando. Dizendo conjunto bom. O nosso prefeito Ronaldo Trindade tá com a gente, obrigado ele. Toda sua comitiva aí, valeu Ronaldo. Popona, popona, popona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo algum jeito bom. Velho furado, fazia forofofo. E água da equipe, os bestas pra mulher também lá de Marudá. Todo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabos bebendo. Treme tudo, treme tudo. Vanguard. Fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo, fofo. A poeira levantando, os cabos bebendo, gritando, dizendo algum junto bom. A sanfona. Fofo, fofo, fofo, fofo. E a sanfona. Fofo, fofo, fofo, fofo. Bora, bonito, pega ela, vai. Poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo algum junto bom. E o Vanguard. Bem reduzido, só na mana, vai. Treme, treme tudo. Manda carol, quando fulora na seca. É um sinal da chuva, chega no sertão. Alô, Enes, você e toda a galera aí. Boneca, vivendo o recreio. Já chega. Amigos, tá de barulho. Não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer. Edmilson, agradecer com muito carinho, apoio total da família Silva. Está pintado. Essa família que dá um apoio total. Sonhando o nosso programa Janelas para o Passado, família Silva. Não come nem estudo. Tá todo mundo na área. Ela só quer, só pensa em namorar. E ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E o doutor nem examina, chamando o pai ao lado. E logo é disso de uma, o mal é da idade. E empata a menina, não tem só remédio, nem toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Manda caru quando flora na seca. É um sinal da chuva chega no sertão. Todas as meninas quando enjoa da boneca. Sinal que o amor já chegou no coração. Meias compridas não quer mais sapato baixo. Vestido bem sentado não quer mais vestido em mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai levou o doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, nem dorme nem faz nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Esse Vanguard é uma loucura, é uma satisfação imensa. A gente está com toda essa galera que está curtindo demais aqui o nosso tradicional aniversário do programa Janelas para o Passado. 12 anos de tradição. E é um programa que tem audiência maciça na rádio Carimbó FM. Edmilson, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço do seu amigo Paulo Alves, aqui do Treme Tudo Vanguard. E também é dessa terra maravilhosa, que é a nossa querida cidade de Marapanim. Obrigado a todos de Vista Alegre do Pará, que estão marcando presença. E no Forração do Suraba, o Vanguard está chegando! Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Opa! Treme Tudo Vanguard. Vanguard! Há mais de meio século com você. Eu acho que tá na hora de fazer assim também, né? Amor, meu coração pede só pra te amar. Fica com você que trouxe a primeira dama pra essa festa maravilhosa. Hoje acordei. A família Vanguard vai fazer assim pra você dançar com ela agora. Vai, vai, vai. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar, não quero ficar. Eu quero te namorar. Alô, parceiro Léo Climótica. Fabiano Carvalho. Puxa a primeira dama agora. Júnior Lima e Carlier. Sério, amor, o meu coração. Estúdio MP4. Ama ficar com você. Quer saber quem é o Valdo? Vai lá com o Nil e pergunta pra ele, tá bom? Ele conhece a história completa. Se eu não te ver. Fala, garoto! Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar, mas não serei o mesmo sem te contar. Bora beber, Murilo, bora beber, Murilo, bora. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Patrick. Uma vontade louca de abraçar. Vencedor. Eu não disse. Esse é vencedor. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Primos do Vanguard, não dá mais... direto de Belém, Edson Custerino. Não quero, vale a pena vir. Eu quero te namorar. Cada virada é uma golada no Vanguard. É assim o som que é uma loucura. O som que é uma loucura. O som que é uma loucura. Já. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Praia do Leme, Atlântico Mirim, aquele peixe frito. Amanhã quem lá em Marundá, em Vista Alegre do Pará. Se desistirá, sol da vanguagem. Com noite escura. Em Guarajubal, todo mundo curte o som do momento. Esse aqui, esse aqui é vanguarda. Ninguém sabe, amor. Obrigado a vocês, família Trindade. Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Treme tudo. Pra você, amor. Quero abrir todas as portas. O nosso som tá um pouquinho reduzido devido à nossa cidade, tá bom, gente? Mas eu convido você no Festival do Bacuri, Bacuriteu, a sábado e domingo. Essa paixão de qualquer jeito. Aí vai ser menos 5. É, Fabinho, com certeza, né? Pra esse amor que é tão grande que não dá. Olha só, deixa eu registrar aqui a presença dos Cobra Verdes. Ele guarda o pau também. É do Vanguard. Quero você hoje. Alô, Lulu. Quero. Alô, França. França e Lulu. Quem sabe amanhã. Primo Edson, Gustelina, o Chibica. Um beijo. Arrepia. Família mais pobre, boneco Tato considerado. Alô, boneco, qual é o teu DJ? Fala pra mim. Maestro DJ Valdo Alves. Quero encontrar você. Aonde? No baile da saudade. Daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando. Pra dançar bem juntinhos. Volta, volta, volta. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando me faz. Naldo do Bom Preço. No baile da saudade. Ali no House Mix, ele batendo foto. Sempre nas pernas. É coisa boa, coisa boa. Te encontrar. Volta. Eu te juro que dançar colado. É o Devis do Vanguard. É melhor. Volta. Seu carinho me beijando me fazendo enlouquecer. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Não a vi. Só dozão. Vencedora. E vencedor. Vencedor. As nuvens de chuva não. É pra dançar com a primeira dama agora. Vai! Obrigado toda a família do Depósito de Bebidas do Sucuri. O apoio total do festão do programa Janelas para o Passado. Vou esperar é assim a noite, vai e o dia vem pra você como um raio de luz aquecer. Deixa comigo, maninho. Raio de luz e amor. Esse é de Wilson, é, cara. Raio de luz. Vencedor. Não entendi. Vencedor. Bora, Jimmy, calma. Raio de luz. Gosta é o Célio Ninho, né, Célio? Aquela sequência pra gente tomar todas e mais algumas, meu irmão. Mega Pop Show. Edson Gustelina, vai valer a gasolina da tua moto. Afinal de contas, você e o Beço que vieram nessa super fronteira pra Maraba. Hoje vou sair. Pra onde? Encontrar com ela no ponto de mototáxi. Linda, te chamo. É o festão do programa Janelas para o Passar. Por onde passa? O quê? Sabe me envolver na lei da sedução. Rola aquela sedução agora, né? Fico a pensar se sirvo pra ela. Parceiro Júnior Pinturas, obrigado. Caras na fila. Pelo seu apoio também, meu irmão. Tentando ficar com ela e eu sou simples demais. Eu tenho real, te digo, e pago no final. Faz o chifrinho, vai, vai. Esse é o som do meu búfalo, a carroça da saudade. É o som do meu búfalo, é o som do meu búfalo, é o som do meu búfalo. Com o DJ Stone, Américo e Tubarão. Faz muito tempo que eu não toco essa música aqui, viu? E a gente vai tocar pra essa galera de Marapani. O Vanguard é assim, sempre surpreendendo, vai! Eu quero ser a luz do sol, ganhar teu beijo e seduzir, pra sempre ser tua bailarina, dormir sonhando com você. Meu amor, te querer, te ter pra toda a vida. Alô, Paulo! Viver esse sonho de amor. Paulo Pinturas! Deixa falar a voz. Enzo Pinturas! Sonhar contigo e me encantar. Ele e o Paulo por ali, valeu! Pois meu desejo é te amar. Amanhã ser contigo. Como meus primordios do satélite! E ao luar te cantar e bailar. Pra viver com você. Pra sempre. Cheguinho, é toda a comitiva do prefeito Ronaldo Trindade. Tá aqui! Ficar perto de você, amor é bom demais. Me satisfaz, você me atrai. Obrigado, meu parceiro, vereador Domingão. Vencedor! Esse é! Vencedor! Ele é! Vanguard! Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está. Alô, família, pega a chave na calada! De Beckman. Alô, de Beckman! Esse já tem nome no Vanguard há muito tempo. Obrigado por você mais uma vez estar com a gente. Para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Amor! Valeu a pena, Samantha Vino, valeu a pena. Porque tu sabe que o Vanguard é o Vanguard. Com certeza que você está comigo. Segura a família! Jefferson mais. Obrigado, Jefferson, pelo apoio total. Alô, Jefferson. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor. Meu amigo de seu taquicista, o Diego do posto. Essa galera que sempre curte o Vanguard de Montalão de Céu. Teu rosto tão tá sabendo que tu é vencedor. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou. Gil Gomes, que ideologia. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me dê. Toda a quadrilha na Rie. Preciso. Vieram com a gente fazer o meu. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me dizer. Aqui do lado direito a família Silva tá bonita, hein, galera? Que o nosso amor não morre. Obrigado, Murilo. Me dê um pouco de carinho. Que meus primos por aqui, né? Onde foi que eu errei? E aí, Patrick, beleza, mano? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. E o quê? Ouvindo o som dos passarinhos. Ei! Vou cantar pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro pra você, vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte, volte. Volte logo. Adelson Pão do Frango, ele. E dá maior valor no Vanguard. Meu amor. A gente respeita muito esse cara. Volte logo, meu amor. Voltarei. Valeu, Adelson. Esse Vanguard é uma loucura. Pra você tomar mais uma cerveja e dançar com ela, coladinho. Um, dois, três, vai. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Edmilson, essa tem que tocar, porque tu toca lá no teu programa, eu sei que tu toca. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Lá é Mauro da Enes. Você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor. Sério mesmo, sério, é? E além do meu corpo, meu coração. Alô, Fran, só pra gente tomar mais uma, né? Ficar louco por você, aumentando ainda mais. A gente já tem pressão, aproveita pra dançar mais um pouquinho com ela. Bota o comecinho, vai. O que vou fazer se depois Vanguard. O sonho se transforma em coisa séria. O som que tem um repertório mais variado de todo o estado do Pará. E além do meu corpo, meu coração. Aqui é tudão de verdade, viu? Ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Aproveita, Caiá, pra dançar, pra dançar. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça. Edmilson, tu toca essa no teu programa também, toca, Edmilson. Me entregando pra você. Aí, vencedor. Arriscando ainda mais. É boneco, bora beber, boneco. Bora beber, boneco. Ele é Luciano aqui do lado, vencedores. Bora, bora. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Difícil pra explicar. Canta, Debs, vai. Problemas sem solução. Tudo. Tudo é loucura. Tudo é paixão. São coisas. coisas do coração. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Eu não tenho medo de amar. Toma, Mike! Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Alô, Samanta, você e a Belly. Problema sem solo. Toda comitiva que vem da terra do folclore. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. O som que é uma loucura. Loucura, loucura! Naldo do Bom Preço. Vai. Já faz muito tempo que ela partiu. Nem me avisou. Porque te... Ô, Franço, valeu a pena vir, né, vencedor? Eu vi... Lulu, triste, Chibico, Edson Gustelina, quase que morri. E o peso também foi difícil. Eu vou. Alô, Tevez do Vanguard, Fabinho Confecções. Esqueci. Programa Janelas para o Passado. Nosso programa. Ontem não ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia. O que, Ronzino? Você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi! Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Próximo final de semana é Bacurité. Sinceridade, gente, você trouxe ela pra festa hoje? Você chame ela pra dançar, você e ela, e ninguém se mete, tá bom? Vai! Cada passo seu, cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. A toda essa galera do Mercantil Marapani. Quando a noite vem. Alô, Matheus! Quando sopra o vento. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Aquele pensamento, você era. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Gira no passinho, vai girando. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Curuçá. O Xodozão de Curuçá. Tá uma loucura. Agora o cara corre no bar e pega mais uma gelada, né, meu irmão? Vai dançando, vai dançando, vai. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você e ela. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto. Aqui nesse CD especial em Marapani, eu quero desejar um feliz dia das mães. Eu já a todas as matriarcas que sempre estão escutando o CD do Vanguard, seja no trabalho, na sua residência. Alô, mamães de todo o estado do Pará, do Brasil. O nosso muito obrigado, você, mamãe vencedora. Vencedora. A família Vanguard agradece. E que Deus abençoe a todas as mães do mundo. Vencedora. Eu te amo. Obrigado mesmo. Não tem motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. especial que me prende e me domina. Só você, só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Loucura! Essa vai pra Vila de Vista Alegre do Pará. Meu amigo Bento que dá valor. Aí, garoto, obrigado por ter vindo. Feliz da vida por te ver aqui. Aí, Adson Custarina, canta agora. Canta, vai! Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei. O Bento da cidade de Nova Olho, uma fronteira, meu irmão. Cada vez mais eu me surpreendo que essa galera que vem de todo o estado curtiu o Vanguard. O tempo fez você. O Bento, o Carolé, essa galera. E tem um carinho muito grande do Valdo, obrigado. E até deixar de me amar. Vou! Vou! Vou procurar. O quê? Um outro alguém que queira sempre me amar. Essa música é muito linda, cara, muito linda mesmo. Até que não dança, fica tomando aquela gelada, curtindo Vanguard. Só baixar! Baixe nossas festas, site Melody Brasil, site Melody Pará e canal Master CDs no YouTube. Vai! Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar, que queira sempre me amar, que queira sempre me amar. A música pode ser que queira sempre me amar. O show do céu. A verdadeira relíquia das aparelhagens. Há mais de meio século com você. Com você. Novo Treme Tudo Vanguard. O xodozão de Curuzá. Bora esquentar um pouquinho. Mas antes, alô, minha produção de luxo. Joga ali. Joga ali no espaço que está reservado para o aniversário da Daila. Pelo menos um move desse aí, por gentileza, tá bom? Bora, Matheus, parabéns para essa seguidora lá de Curuçá, que mais uma vez está no Vanguard comemorando o seu aniversário. É 2 anos consecutivos. Quem está aqui? Aí, beleza, ficou o pai d'égua aí. Beleza, beleza. A galera que veio com a Daila tá aí, tá? Cadê a galera que gosta da Daila aí? Alô, Kiki, vocês aí, ó. Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. Joga o teu bracinho em cima, joga o teu bracinho em cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vamos fazer assim, parabéns hoje, ó. Vai! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais alto, vai! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Daila! Felicidades e muitos anos de vida. Agora a gente vai embrasar um pouquinho. Um parabéns pra Daila. Sou cavaleira, sou mulher. Um abraço do boneco, Tato Considerado. Pra me dar uma. E também uma, a sua primeira dama aqui. Valeu, obrigado. Uma louca se meteu, ui, ui, ui, ui. Valeu, Luciana. Ui, ui, ui. chegou o Roberto Pressão na bacana. Ai, ai, ai, uma louca de Medeirão. E doido, doido! Segura no forrozão do Suraba e no forrozão do Chapéu. 3, 2, 1, vamos! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. Madrugada! É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar e faz a sorte da beleza que existia. Pera lá, o amor! Forró de cheiro! E quem espera se alcança, meu amor já me dizia. O quê? Me arraiou, bastou na areia. É do tempo que a comadre Belle era miche, né? Meu amor! Tô sabendo. Me arraiou, bastou na areia. Minha sereia, São João é um amor. O som que é uma loucura. Bora ser feliz, bora ser feliz. Todo mundo com a gente, assim vai. É o crime tudo. Chegou ao tal da Nike. O tal da Nike de Curuçá. No verde novo, verde louco. Verde mar, a alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu, o povo. O Tevez e toda a família, Valmir Confecções. Esse representa de verdade. É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. Cadê o Murilo, hein? É semideus, é seminu. Viva a magia, viva do maracatu. Estrela candente cai do céu. Estrela candente é claro véu. Abelha rainha faz o mel. A noite é dona, a lua clareia o bode. Incendeia! Vaga, vagueia, vagabundo, vagalume. Sara sereia, assim na cena de ciúme. É madrugada, é pé na estrada. É passaredo, é passarada. É muito pouco, é quase nada. É o retiradinha vivendo a rebolar. Ô meu vanguarde! Meu destino está escrito, está traçado na palma da minha mão. Trova do bisco, traça a trompa, tempestade do trovão. O meu destino está escrito, está traçado na palma da minha mão. É pra que seja. Família para dançar no formato bem caipira no forrozão do chapéu, viu, meu irmão? Vai começar a quadrilha do Pinduca. A roupa da família Vanguarda dos DJs. Monte do amor. A dona Teca e o doutor Léo já falaram que é tudo por conta deles. E chapéu de palha. Aquela camisa quadriculada. E aquela calça só remendo, é verdade. Minha quadrilha é a cor. Nego Bandoleiro! Preste atenção e faça direitinho. E com carinho. Arrepia! Você, Arthur, da produção, cadê você? Cadê você? Vai começar a quadrilha do Pinduca. Minha quadrilha é a fonte do amor. Preste atenção e faça direitinho. Assume, Arthur! Carinho, obedeça o marcador. Vai começar. Até meio-dia. Quadrilha do Pinduca. Minha quadrilha é a fonte do amor. Preste atenção e faça direitinho. E com carinho, obedeça o Marcelina. Vai, vai, vai, vai. Atenção, cada um com seu pai. O Vanguarda chegou em Marapani. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Vamos lá, família! Começa a agitar-se desse jeito. Pega o teu pacote de cerveja. Bora começar. Bora começar. Joga a fumaça, produção, pra mim. Só quem tá feliz. Joga o bracinho pra cima. Bate na palma. Bate na palma. Bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Só quem tá feliz vai fazer assim. Joga a mão. nosso party que esse negócio de tus, tus, tus. E agora? Que negócio é esse, Pipi? Agora eu vou no búfalo, no búfalo do agora? Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Vem gatinha pro Badalação. Esse é o búfalo. E agora? Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo, vem. Vai, vai. Vem tremendo, vem tremendo, que o Badala vai tocar. O boneco tá no talar aqui comigo. Bora considerar. Do Vanguard vieram também, tá todo mundo aqui. Imaginando, vai, vai! 307 de HD. A bela semana que vem. Joga a mão e grita mega. Joga a mão e grita mega. Joga a mão e grita. Edson Cuxarinha. Edilson e Edilson. O Chipica também. Meu parceiro Beco, Franci e Lulu. Muito, muito nova. A onda é nova, muito, muito nova. Joga o anzol e pra pegar as meninas. Joga o fica no liaço. Puxa o carretel, puxa o carretel, puxa o carretel. E dá uma família Trindade. A Yagi tá pescando e DJ Wanderson olhando, preparando seu anzol. Alô, Ené! É a letra mais difícil que existe na música. Vai tremendo, Ené! Assim. Inventei uma dança, muito louca. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai. O time menor e o Casa Barata também. Eu saí pra curtir. E o Patrick do Vanguarda. Mexe na areia, mexe a cabeça. Lá no esquenta, é assim, vai. Do lado esquerdo do Vanguard. E todo mundo falou que sábado e domingo vão estar lá em Bacuriteu. Bacuriteu, recebe, recebe ele. Vanguard. E o tal da Nike falou que é mais uma. Será que o Edson vem nessa? Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Por quê? Por quê? O som que é uma loucura. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem dançando. Vem, vem, vem. Vem comigo. Vem, vem, vem. No passinho. Vem, vem. Lá vem a nega. Lá vem, lá vem. E a nega. Lá vem a nega. A nega tará. Bora, bebê. Lá vem a nega. Edmilson. Lá vem a nega. Lá vem a nega. E a nega. A nega tará. E o Vanguard. Treme tudo Vanguard. O tempo que o Fabinho era moleque doido, agora ele é mais perturbado, mais que nunca. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Lele, lele, lele, la la ya la ya la ya. Lele, lele, lele, la la ya la ya la ya. Amor, amor, amor, te amo com calor. Amor, amor, amor, te amo com calor. Adoro seu cabelo, adoro esse seu cheiro, todinho pra te amar. Tô maluco de desejo. Lele, lele, lele, la la ya la ya la ya. Meu parceiro Edson, obrigado! A galera de Viseu também, a Saitela! Toda a moçada de Fernandes Belo! A gente vai estar dia dos pais por lá, um super show pra moçada, Edson! Eu te espero lá, garoto! Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. Meu mundo me ensinou a ser assim. Fazer a correria e os caras vinham atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi. No meio da malandade, solto fumaça. Enche numa quebrada onde não pode dar mole. Nigga, conta aí, Chibiga, canta, vai, vai. Família mais povo, povo, povo. Escola da correia da Chibiga, jogar conversa fora. Camarosa da Ayla, aniversário dela por ali. Aí, Patrick! E aí, Patrick! Bora pira no garoto! Bora, moleque, moleque, moleque! Pira. Pira. Naquele passinho gostosinho! Paulinho Gama, ele também que tá aqui, esse é vencedor. Ele faz o Edmontão. Alô, Paulinho. Considerado também esse cara de história, esse é vencedor! Tá no setor, Eden! Bora arrepiando, bora, bora arrepiando, bora! Lá vem o hino! Você que tá feliz agora, cara, vai... Vanguard! É o hino! Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supa, parará, pa, pa. E na batida sinto tua voz dentro de... Obrigado, meu parceiro Tebes. Família Trindade, Guarajubal. Cara que vem de Jussateu, ataque comigo. Sinto tua voz. Dá o da Nike, é a sua primeira dama. Não consigo disfarçar. Edson Gustavo. O Iago tá na área também, galera! Eito, minha mulher tá me traindo. Agora combinou. Na festa se divertindo. E eu não faço nada. Prepara, moleque bom! Eito, então chame a polícia pra fazer uma perícia em toda mulherada. É. E ela? Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh, oh. Problema pra mim. E ela? ela só dá o oh oh oh oh oh, ela só dá o oh oh oh oh, ela só dá o oh oh. Pega esse Gustelina. Um problema pra mim. Convidando todo mundo, gente, próximo final de semana. Segura a mão, Pedro. A emoção. Segura! Segura! Segura! O maior sucesso em Tecno Melody. Segura um pouquinho aqui pra convidar todo mundo pro próximo final de semana. A gente vai estar fazendo a super festa do Festival do Bacuri em Bacuriteua. Logo em seguida, vamos estar em São Caetano, lá no bairro do Pepel. Maior sucesso em Tecno Melody. E a gente vai estar também com vocês no Festival do Sanambi. Sucesso em Tecno. A galera que vai curtir o Vanguard na Fila do Camará. Tecno Melody. E final do mês de junho. Melody. 30 de junho. Sim. Formação do Chapéu. No 1º de julho, a festa continua. Tem o um novo Xodó, Figuro Sabedão. Dança, balança, só no caqueado novo. Dança, balança, só no... E os primos do Vanguard Ribeiro também. Tecno Machine, Tecno Machine.